A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós vamos dar continuidade às nossas devocionais. Fizemos o capítulo 5 e 6 juntos, 3 e 4 juntos, e agora vamos fazer 7 e 8. Uma coisa que é possível fazer, e há até alguns livros, não muitos que eu conheça, mas alguns livros que se dedicam a isso, é trabalhar com as personagens, algumas personagens dessas tribos, e fazer a conexão com outras pessoas, ou então fazer a conexão com a história do povo de Israel. Mas não é o caso de fazer dessa maneira numa devocional, como nós estamos nos propondo. Por isso, eu estou fazendo a leitura, e para a leitura, motivando você a se aprofundar, aquele que deseja se aprofundar em Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, é suficiente que nós mencionemos a pessoa e a tribo. Tá bem? Então, louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade e que a palavra fale ao nosso coração. Antes de ler o capítulo 7, a partir do versículo 1, eu leio a devocional que nos foi enviada. Confiança em meio às tribulações. Jesus não prometeu aos discípulos uma vida isenta de dificuldades. No texto de Marcos, capítulo 13, entre os versículos 9 a 11, ele advertiu que haveria perseguições e oposições e provações. Olha só, perseguição, oposição e provação. Isso é marca da vida cristã. Alguns pensam que a vida cristã é só alegria, é só prosperidade. Não. Você vai sofrer perseguição na batalha espiritual, oposição como batalha espiritual também, vindo de pessoas às vezes que estão próximas e provações. Mas com essa advertência veio também a promessa: o Espírito Santo estaria com eles, sustentando e guiando. Ainda hoje enfrentamos momentos de tribulação. Desafios familiares, pressões no trabalho, crises na igreja, lutas pessoais. Em tudo isso, Jesus nos lembra: não estamos sós. O Espírito nos acompanha, nos fortalece e nos dá sabedoria. Quando o medo bater ou a dúvida tentar nos paralisar, que possamos descansar nessa certeza. Não precisamos controlar tudo, nem ter todas as respostas. A presença do Espírito é nossa fonte de força e confiança em meio aos sinais e às tribulações desse mundo, ajudando-nos a fixar os olhos no nosso Salvador e no Senhor Jesus Cristo. Que a certeza das promessas de Deus nos dê a paz e nos fortaleça para viver cada dia com fé e esperança, aguardando a bendita vinda de Cristo. O autor é A.C.Varro. E a mensagem foi enviada lá do Paraná, pelo pastor Paulo Bueno, de Camargo. Uma coisa que me alegra muito é que as outras devocionais do Everson, por exemplo, vêm da Igreja Vida Nova. Paulo está mandando da igreja e hoje congrega na Presbiteriana. Há outros irmãos que nos enviam que são de outras denominações. Então, esse é um trabalho interdenominacional, é um trabalho do corpo de Cristo. Então, louvado seja Deus por isso, estamos juntos lendo a Bíblia. Capítulo 7, versículo 1. Começamos com a descendência de Issacar. Issacar gerou quatro filhos: Tolá, Puá, Jasub, Simrom. Aqui, irmãos, juntamente com o oitavo capítulo, que virá, nós vamos ler daqui a pouco, esse conclui as genealogias das tribos de Israel, ainda que tanto Dan como Zebulon não constem nesses documentos que foram escolhidos. Há vários documentos, tá bem? Para você que não sabe disso ainda, não estudou, há vários documentos de tradução, por exemplo, para o grego, alguns com uma certa variação em relação a outros. Então, alguns documentos são utilizados e esses documentos, para essa Bíblia latina, não trazem, não consta Dan e Zebulon. Outros documentos, outras traduções do hebraico para o grego incluem a tribo de Dan e Zebulon. No capítulo 6, versículo 61, Efraim e Dan não são incluídos. Aqui, utilizando essa versão latina, não são incluídos, como era de se esperar. Ainda que algumas traduções acrescentem esses nomes, tá bem? Então, só para fazer um roteiro, do hebraico e aramaico houve uma tradução para o grego, do grego houve uma tradução para o latim. E há uma diferença aqui, acolá, algumas importantes, muito importantes, que mudam o sentido, do texto. Outras menos importantes, como é o caso aqui de arrolar ou não arrolar um nome, outro nome, uma tribo, outra tribo, mas há coisas importantes e você tem que escolher a melhor tradução. E há livros sobre isso. Hoje, o texto em português que tem a melhor aceitação por parte da maioria dos teólogos é a Bíblia atualizada, revista atualizada na sua última atualização da Sociedade Bíblica do Brasil. É essa que é escolhida como a Bíblia com o maior número de documentos que são considerados os mais importantes. Eu uso essa tradução, primeiro, porque faço, procuro fazer e faço, em muitos casos, um paralelo, quando eu tenho tempo para isso, e tenho bastante tempo, que me dedico a isso. Eu leio em português e leio em latim, que eu estudei, me formei para o latim. Então, e sou apaixonado pelo latim. Então, gosto muito dessa tradução, gosto das considerações que são feitas, mas sei que para o português, a edição da Sociedade Bíblica do Almeida, atualizada, a última versão é a que traz documentos melhores. Eu recomendo essa para você. Agora, se você quiser utilizar a BKJA, utilize sabendo que ela é uma versão latina, escrita primeiro por Jerônimo ou São Jerônimo, e depois foi traduzida para o inglês, do inglês para o português. Então, dou essa informação histórica. Versículo 2. Esses foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibção e Samuel, chefes das famílias que formaram seus clãs no reinado de Davi. Os descendentes de Tolá, listados em suas genealogias, somavam 22.600 guerreiros notáveis. O filho de Uzi foi Isaías, e esses foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Sias. Todos os cinco eram chefes. Eles tinham muitas esposas e muitos filhos, por isso, conforme a genealogia de sua família, eles somavam 36 mil homens treinados para a guerra. Tinham irmãos e parentes pertencentes a todos os clãs de Issacar, valentes guerreiros, conforme alistados em sua genealogia, em número de 87 mil homens. Agora vamos falar da descendência de Benjamim. Esses foram três filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Jediael. E os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, cinco chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 guerreiros valentes. Esses foram os filhos de Bequer, ou Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemeque. Todos esses nobres foram filhos de Bequer. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens prontos para a guerra. O filho de Jediael foi Bilã, e esses foram os filhos de Bilã: Geus, Benjamim, Eude, Quenaná, Zetã, Tarsis, Aizaar. Todos esses descendentes de Jeadiel, esses foram chefes de famílias que somavam 17.200 homens aptos para lutarem nas batalhas. Supim e Upim eram filhos de Ir, e o Sim era filho de Aé. A descendência de Naftali, irmãos. Naftali foi pai de quatro filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum, netos de Bilhá ou Bilá. Quanto à descendência de Manassés, ou Menashe em hebraico, esses foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina. Lembrem que isso fazia parte do contexto naquele período. Também deu à luz a Maquir, que foi pai de Gileade. Maquir tomou por esposa Maacá, irmã de Upim e de Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá deu dois filhos a seu marido, Maquir, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Seres. O primogênito de Pérez foi pai de dois filhos, Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedan. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz a Isod, Abiezer, Maalá, Semida. Foi pai de quatro filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Por exemplo, daquilo que eu tinha falado a vocês agora há pouco, das relações, da importância que se pode fazer estudando esses nomes. Zelofeade é um exemplo, né? Maquir tomou por esposa Maacá, irmã de Upim e de Supim, outro descendente de Menaxê, Manassés, chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhos. Então, esse é um nome importante, e há outros nomes importantes na história do povo de Israel. Ótimo. A descendência de Efraim. Efraim foi o genitor de Sutelá, e Sutelá foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zebada, pai de Sutela. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens na cidade de Gate, quando tentavam roubar o gado deles. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias pelo que aconteceu com seus filhos, e seus parentes vieram consolá-lo. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Beriá. Berias, portanto, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre sua casa. Sua filha chamava-se Sheerah. Foi ela fundadora da cidade de Bet-Horon. Bat-Horon, como nós dizemos, baixa. E também Uzem, Sheerah, Uzem, Sheerah. O acento vocálico sempre na última sílaba, tá bem? Sempre no hebraico. É regra, né? Há exceções à regra, mas o acento vocálico não é o acento gráfico, o acento da sua pronúncia, da sua voz, o acento vocálico, em regra, é na última sílaba. Versículo 25. O filho de Berias foi Refá, que gerou Rezefe, que foi genitor de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que deu origem a Elisama, genitor de Num, que foi o pai de Josué. Seu território e cidades incluíam Betel e os povos ao redor, Naarã, a leste, Gozer e seus povoados, a oeste, e Siquém e Aiá, com todas as suas aldeias e arredores. A tribo de Menaxê, Manassés, administrava as cidades de Bet-Sean, Taanaque, Megido e Dor, com todas as suas aldeias e arredores, os descendentes de José, filho de Jacó, Israel, viviam nessas cidades. Eu aproveitei essa perícope, esse trecho, esse pedaço, para fazer com você um exercício de acentuar vocalicamente o nome dessas pessoas. Agora não farei mais, mas só para você entender, em regra, o hebraico traz esse acento vocálico no final, tá bem? Na oxítona, né? Então, prestem atenção nisso, aqueles que se interessam. Na última sílaba também. Fica mais fácil de você entender. A descendência de Asher, ou Asser, ou Azer, como nós dizemos. Os filhos de Azer foram Iminá, Isvá, Isvi, Berias. A irmã dele chamava-se Sheerah. E estes foram os filhos de Berias: Eber, Malquiel, que foi o genitor de Bezavite. Eber deu origem a Jaflete, Somer e Otão, chamado de Além, e irmã deles, Suar. Jeflete também foi pai de três filhos, Passaque, Bilmal e Asvate. Esses foram os descendentes de Jaflete. E esses foram os filhos de Somer, Ai, Rogá, Jeubá e Arã. Esses foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Jofá, Imná, Seles e Amal. Esses foram os filhos de Zofá, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Beri, Ode, Samá, Siusá, Itran e Beirá. Esses foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispá e Arã. E esses foram os filhos de Ula, Arã, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azé, vou colocar assim, chefes de famílias, homens notáveis, soldados corajosos, líderes ilustres, e o número de alistados, mediante suas genealogias para o serviço militar, somava 26.000 guerreiros. Louvado seja Deus, pelo capítulo 7, lemos a partir de agora o capítulo 8 do primeiro livro de Crônicas. Benjamim foi o genitor de Belá, seu primeiro filho, primogênito de Asbel, o segundo, e de Ará, o terceiro. Uma paradinha aqui, irmãos, antes de seguir com os nomes. Benjamim recebe atenção especial, embora fosse o último filho, o caçulo. Ele recebe atenção especial porque Jerusalém pertencia tradicionalmente àquela tribo, a tribo de Benjamim. Josué 18, 28, você vai ver. E porque o primeiro rei de Israel, Saul, era benjamita. Olha uma relação que você faz do nome com o ministério, ou com outra pessoa, ou com a história de Israel. Primeiro rei de Israel foi Saul, e Saul era benjamita, da tribo de Benjamim. Havia, pois, vários benjamitas em Jerusalém, na época do cronista. A ênfase sobre Benjamim une as genealogias com todo o histórico do livro, que principia com a descrição da família de Saul. Alguns dos descendentes de Benjamim nasceram no período do exílio, mais à frente, e retornaram a Jerusalém. Por isso, algumas diferenças na listagem dos nomes. Alguns nomes de descendentes se acham entre as listas dos exilados e repatriados. Essa é uma outra questão. Houve uma lista genealógica dos que ficaram em Jerusalém no período do exílio, e houve uma lista dos que foram repatriados, que ficaram ou antecedente, né, o familiar que foi levado cativo para o exílio, ou do descendente que estava lá no exílio. Quando voltou para Jerusalém, eles trouxeram uma lista com a árvore genealógica, e há uma diferença entre a lista dos que ficaram e a lista dos que voltaram. Nem sempre isso bateu para a própria comunidade de Israel. Então, isso foi uma coisa que eles acertaram posteriormente. Tá bem? Uma lista de descendentes dos que ficaram, uma lista dos repatriados. E só foi acertado depois do exílio, depois de 70 anos. Versículo 2. De Noá, o quarto filho, e de Rafá, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gerá, pai de Eúde, Abizuã, Naamã, Auá, Gerá, Safufá e Urão. Esses foram os descendentes de Eúde, chefes das famílias dos moradores de Geba, que foram levados cativos para Manaate, Naamã, Aías e Gera. Foi esse o homem chamado Gera, ou Gerá, que eu prefiro, quem os deportou. Ele também gerou Uzá e Aiúd, depois de haver repudiado, se divorciado de suas esposas. Uzim, Bará, Saarim, teve os filhos na terra de Moabe com sua mulher Odes. Ela concebeu e foi pai dos seguintes filhos: Jobabe, Zibiá, Messá, Malcã, Jeús, Saquias e Mirmã. Esses foram e se tornaram chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube, Eupaal. Esses foram os filhos de Eupaal: Eber, Mizã, Samedê, fundador das cidades de Ono e Lodê, com todas as suas aldeias. Bereás e Semá se tornaram chefes das famílias dos habitantes de Ajalon, e foram eles que expulsaram os moradores de Gate, Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Aradê e Éder. Micael, Ispa e Joá descenderam de Berias, Zebadias, Mesulão, Isqui, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Eupaal, Jaquim, Zicri, Zabdi, Ilianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate descenderam de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram os descendentes de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaarezias, Elias e Zicri, descendentes de Jeroão, perdão, irmãos. Esses todos foram chefes de famílias, segundo as suas gerações, eles habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai e mestre de Gibeon, habitou na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maacá, e o nome de seu filho primogênito, Abdon. Seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Zadab, Gedor, Aiô, Zequer, Miclote. Miclote deu origem a Simeia, e também esses habitaram em Jerusalém, próximos dos seus irmãos. Ner gerou Quis, que foi pai de Saul. E Saul foi o genitor de Jônatas, Malquizuá, Abinadabe e Esbaal, chamado Isbossete. Outra relação que você deve fazer, porque Jônatas é o grande amigo de Davi e Isbossete vai permanecer na história de Davi. Tá? Então essa é uma outra relação que você pode fazer a partir de Quis, Jônatas, Isbossete, uma relação com essas personagens, com essas pessoas, tá bem? Personagem parece algo teatral. Não, não é. Personagem, pessoa, persona, né? O filho de Jônatas foi Meribe-Baal, chamado de Mefibosete, que foi pai de Mica. E esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri deu origem a Mosá. Mosá foi pai de Bineia, que gerou Rafá, que foi pai de Eleazar, pai de Azel. Azel teve seis filhos: Asricão, Bocru, Ismael e Searias. Obadias e Anã, todos estes foram herdeiros de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho e primogênito, Jeús, o segundo, Eli Felete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram os guerreiros corajosos e exímios flecheiros, geraram muitos filhos e netos, somavam 150 homens. Todos esses foram membros da família de Benjamim. Santo, santo, santo, todo-poderoso é o Senhor e bendita a sua palavra. Louvado seja Deus, esse é o capítulo 8 do livro de 1 Crônicas, capítulo 8, 7 e 8. Louvado seja Deus. Irmãos, irmãs, a alegria no meu coração é imensa. Talvez nem todos entendam, mas a palavra é minha vida. Minha vida é o Senhor. E a palavra revela, fala, testifica sobre Jesus, que é também o autor. Ele é a própria palavra de Deus, né? Ele é a própria palavra e autor também da expressão de Deus, da vontade de Deus em palavras. E a minha alegria é muito grande, porque nós já chegamos a 407 mil escutas ou visualizações, e estamos fazendo dessa maneira, só lendo a Bíblia. Isso me alegra muito com esse retorno dos irmãos e irmãs, porque normalmente as devocionais são mais curtas. Falo, por exemplo, do No Cenáculo, que eu usei anos e anos, e se alguém me der um novo, vou continuar usando, porque não tenho acesso mais, né? Então, geralmente tem um versículo base, tem um testemunho, tem um motivo de oração, e essa é a estrutura do No Cenáculo. Os presbiterianos também têm um livro devocionário, não lembro agora o nome, dia a dia ou a cada dia. É muito joia, muito abençoador. E há outros devocionários, né? Certamente. Eu mesmo fiz um devocionário de todos esses, o mais simples, uma palavrinha de 10, 8 linhas, 10 linhas, 12 linhas, para falar de um salmo inteiro. Aí a pessoa pode ler a mensagem 1, 2, 3 dos salmos, né? Os 150, depois pode voltar. Mas é bem assim, sucinto mesmo, né? Então eu louvo a Deus, mas como essa. Dessa forma, melhor dizendo, eu nunca tinha sido ministrado e talvez muitos nunca tenham feito também esse exercício de uma devocional onde nós vamos capítulo a capítulo. Só nesses capítulos de genealogia é que eu estou fazendo dois, mas os outros todos. Nesses 5 anos e meio pós-hospitalar, eu estou fazendo capítulo a capítulo. Tá bem? E o retorno tem sido espetacular, maravilhoso. Louvado seja Deus. É Ele quem opera, dele vem o agir, dele vem o efetuar, né? Então, bendito seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor, abençoado seja você com a palavra do Senhor. E hoje nós lemos o capítulo 7 e 8. Fizemos três conexões, tá bem? Fizemos o capítulo 1 sozinho, capítulo 2 também, e aí fizemos três conexões, o 3 e o 4, o 5 e o 6, e hoje o 7 e o 8. Que Deus o abençoe sempre, a cada dia, todo dia, até que Jesus volte ou que nós possamos ir morar, até que nós migremos para os braços do Senhor e aguardemos o dia da sua volta. E aí os mortos levantarão primeiro e depois os que estiverem aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão preciosa, a unção, o poder da palavra, o poder da justificação, da graça preveniente, da graça justificadora, da graça santificadora, da graça glorificadora no dia final, que o poder da graça e o amor de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, seja sobre nós, sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja hoje e eternamente. Amém.